roqueiro entrou no baile, achou que era confusão. Ele tinha amor à vida e disse violência não. O roqueiro entrou no baile, achou que era confusão. Ele tinha amor à vida e saiu pelo salão. Ei mano, changes, ei mano, changes. Diz aí pro mano sonho como é que se que faz. Esse é o mano changes e é amigo pra valer. Que vai dar o seu recado e vocês vão entender. De roqueiro é apertada na carteira, porcarias que não servem para nada. A minha garganta tá sempre ardida, pois a cerveja que eu bebo parte ao meio a minha vida. Parceiros e corteses são os manos que comigo tomam heroína pelos canos. Funk charme é massa mesmo, hard rock nada a ver. E na torneiras e masters de maio vão beber. Merda de paz. Barotes e carteiros, não aceito nunca cheques de terceiros. Estava em frente ao céu, no réu, vendo caso castanheiro levar tombo. Com certeza eu sou um esperto, adoro Júpiter maçã combo. Mostre os dentes pra vengar, que agora eu vou lhe dar um sachê de corpare pra você aniquilar. Urso polar e barbecue carcamano no Natal. É mano, gente! Dando suas niqueleiras da Amazal. Merda de paz. Amigo Charles Master na sua vulcanizadora, trocando óleo do cárter. Luizinho, percussão, meus metais, ulalá. Fast J no seu carro, quero o mundo dominar. Poser de merda, às vezes acham que eu sou só porque rola lá na baia. Cinderela, skid roll, borboleta eu também curto. O sobrinho tem boa voz, especialmente quando canta muito mais perto de nós. Merda de voz. Sua conscientização, amizade é importante dentro e fora do salão. Agradeço ao roqueiro sua participação. Comunidade o recebe e o tem como um irmão.